que faz Queen. Coin, coin. Não, Queen. Queen. Não sabes quem é? São os porcos. Três porcos reuniram-se aqui e iniciam 187 conversas aleatórias. Seria mais bela se tivesse um telefone a tocar. Não. Desta vez não tocou. É que na primeira tentativa da gravação desta emissão houve assim uns sons a interferir logo ao início. Mas a emissão 187 seria mais bela se tivesse um 9 a seguir ao algarismo 1. Porque seria o ano de nascimento de todos os mais belos artistas e atletas deste planeta. Bom, Não, está mal sim, isso, não, é semana passada. 1987. Não, Porque fui não, não, está eu. muito correto. Fui eu e. Bom, eu sou o Miguel, o Carlos Bonaparte já está aqui a meter o bedelho, também deve querer falar hoje. Só hoje. Olha, parece o gráfico está muito baixinho, no teu gráfico. Aí o gráfico está baixo, tem que Ah, chegar para a frente. Está bem. nada. E o Joaquim Pereira, como é que vai? Eu nem disse olá, que pouca vergonha. Como? Já falaste, está dito. Olá. Olé, olí, oló. Muito boa tarde. Vamos começar a sério, espero eu, que já está a começar como é costume. Já reparou que muita gente escreve a sério com dois S e uma palavra só? A sério? Assédio. A Assédio? sério? Não, estou a dizer a sério. Hã? Sério, é separado. Eu sei, mas há muita gente que escreve a sério, A-S-S-ério. É naquele espaçozinho, ficava ali mal. Fica mal e junta lá o Junta S. lá o S. Mas é verdade. É. Pronto. É isso e o chamaste, e é, escrevem chamas, hífen-te, Isto. pedis, hífen-te. Isso Chamaste. já é o português. Isso já é Chamaste, o novo acordo ortográfico online. É, Não. não, é online. É, oh, tipo, há anos que eu vejo isso e O nem havia quê? computadores quase. Nada. O Nem quê? se O falava chamas-te? nisso. Sim. Chamas. Pessoas a falar. Chama-me. Já na minha turma eu já vi isso, pai, no oitavo ou no nono. Chama-me. Chamas-me. Chamas-me. Imaginar. Chamaste. É tudo junto. O chamaste é, mas é o que eu estou a dizer, que há muita gente que escreve chamas e Oh, não. infante. Em que mundo é que vives? Olha, em que país é que vives? Neste caso Até é. imaginar a expressão daquela cena do comer um gelado. Epá, ontem chupamos um gelado. Pronto. Depois chega e a pessoa põe o hífen. Ah, bem, é adiante. Sim, adiante. Foi a Bom, propósito exato. do Coimbrões Isto da palavra e do. nova. Já não havia o Coimbrões há muito tempo. Sim. Da palavra nova, até tenho uma questão para o Dom Duarte e Compadre um novo. podemos começar por aí. Sabe o que é um nubente? Sim, senhor. Então diga, faz favor. Eu também já fui. É verdade, agora sou eu. Ah. Expliquem lá à emissora católica, que não somos nós, o que é um nubente? O nubente é o noivo que se vai casar. E de onde é que vem nubente? Ah, É uma nova isso fica. vida. Isso passa. É? É bem visto. Pode ser. Eu não sei, estou a perguntar mesmo. Eu também não sei, eu Então estou para a agora. semana temos a resposta disso. Lembro-me quando eu chegar a casa, Nubente. vou ao meu computador. Nubente é aquele que leva nas ventas quando casa. A partir de casa, ela bate-lhe, pumba, sempre É uma nubente. nubente e o um nubente. Nubente. Fazem 180. Mas é nubente. Mentira. Nubente, nas ventas, exato. Não, nubente. Nas ventas levam vocês. Nubente, nubente Dá é para o masculino e 180. para o feminino, para É. ele e para ela. Não é isso. Invariável. E ele tem uma amiga nossa dos três, até conhecemos nós. Estava a falar de um casal que, em vez de dizer nubente, disse: Ah, vocês são nubiços. E eu, enganou-se, em vez de dizer bente, disse biço. Eu, ainda bem que não é nupente. Também existe nubiços. Mas não é nubiço, é nuviça. Nuvi com V. Ela disse nubiço com Ai, V. com ver? Com V, eu estou Isso é a dizer. à porta, caralho. Eu estou a dizer, Troca os Bs ainda bem por que a original V. não é nupente. Não, Uma se não se vaca. enganava. Bom, Ah, afinal não sou só eu. Já estava a sentir um bocado. o Carlos Bonaparte inicia esta emissão muito educativa com um insólito que também é. Já agora, Já agora. nesta senda, o grande, depois do grande Opel Ascona, que teve que mudar de nome, eis que o Hyundai Kauai teve que passar pelo mesmo processo. Na verdade, esta marca, se não estou em erro, é sul-coreana. Bem. Lançou um novo produto, um novo veículo que em muitos países se chama Kona, Vocês fazem a junção fonética das letras, porque eu não vou pronunciar essa palavra aqui. Porque é o nome do carro. É o nome do carro, pois é. Então, é o nome do carro, é alguns no mundo. Aqui em Portugal é Kawaii. É como os R.E.M. cantarem Back Again, não é? Mas isso é de colocar. Sim, sim, sim. Ou como, sei lá, alguns jogadores, o Konadu, por exemplo. Exatamente. Mamadou. Mamadou. Sim, é verdade. Que o Marco Folda, é o nome dele. Estamos a utilizar nomes estrangeiros. O Iacuba, aquele... Ou nomes gentílicos, ou nomes... Sim. Aquele guarda-redes polaco, o Iacuba... Iacuba Mer. Pois. Com certeza que vai apanhar palavras que em português tenham um certificado. Como há palavras em português que então, se é noutros países. Sim, então sim. Repara, há um jogador do Dortmund, e eu sei porque o Dortmund jogou contra o Benfica este ano. E lá teve o Fernando Henrique, dentro de um, que dizia cagava para aqui, cagava para ali. Cagava. Pois é, mas tem o W, então se cagava. Isso é cá, está bem, mas em japonês, cagava. Pronto, então ele... Cagava, exato, deve ser cagava. Pois, cagava, está bem. Sim, mas sabes, o Hyundai... Pronto, a Hyundai lançou este novo veículo que tem estas quatro letras como nome, mas em Portugal, logicamente, que teve que mudar de nome. Eu estou a imaginar, se me permitem, a cena mais insólita, qual é que é a imagem final de um publicitário do Hyundai KONA, que é um indivíduo, entra no carro, não é? Aquela pose, ah, machão, fecha a porta e ouve-se o slogan. Hyundai com... Está todo lá dentro. Pronto. Por acaso, foi bem metida. Foi bem, por acaso. Este programa está muito educativo, sem dizer. Mas atenção, que isto é verdade. Conviver com o quinzinho dá nisto. Só nos ensina isto. Foi isto que aprendeu lá nas Franças e tal. Ora! Não só nas Franças. Em todo lado. Nas Germânias. Obviamente. E nas Italices. Bom. Nós vamos ter assim uma musiquinha que vai dar dois contextos. O primeiro é relacionado com a música. Vamos ouvir aqui a musiquinha assim no dispositivo que se chama assim. Lotus, R.E.M., álbum Up, 1998, faz favor. Faltou o Back Again, não? Tem calma, ainda está a dar a mão. Ah, tem calma. Está preferido, não é o Back Again. Qual é o grupo? R.E.M., Rapid Eye Movement. Movimento Rápido dos Olhos. Já terminou em 2011, não? Eu sei que eram as pedras romanas. Mas quer comparar com a idade dos Rolling Stones? Cada um tem a sua perspectiva musical. Na minha, isto é muito superior ao Rolling Stones à vontade. Isto, os R.E.M. em geral, não é só isso. Diz in game, pois o outro intérprete é que diz game. Pois. Back again. Mas poderia ser gain. Again, again, again. É verdade. É, bem parecido. Outra vez. Bem, esta música. Hã? Outra vez. Back, sim. Bring my happy back again. Traz outra vez, mano. Traz-me outra vez a felicidade. Ou a minha felicidade. Esta música faz rebordar a duas coisas. Primeiro, mesmo em relação à música, entrou num contexto literário há dois dias, no domingo 9 de Abril, na apresentação de um livro, que foi programa de rádio na Antena Web, no Canal 2. É verdade ou mentira, Carlos Bonaparte? É verdade, é verdade! Talvez se dissesse mentira, não lá já com isto na cabeça. Não, que eu gosto muito dos smartphones. Exato. Com a cabeça não interessa. Isso compunhas. A parede do meu quarto transformada de sabe, programa para um livro. E... Eu ficava, se eu dissesse que não, se eu, que eu ficava com mais pontos do que o Sporting no campeonato. Também foi bem metida, por acaso. Mas mais do que o Rio Ave, era mais fácil dizer o Rio Ave, ou o Vista, uma coisa assim. Bem, com a força que tu ias dar, eu acho que era mesmo melhor do que o Sporting. Não sei como abaixasse. Loures, em português, Lotus, que traz associações a outros idos, não é idos, outros passos, outros contextos da própria Antena Web. Mais tarde, a contexto automobilístico da Fórmula 1. Ainda ontem à noite, coincidências, falaram sobre Lotus num programa da RTP1. Lá nas Índias, não sei o quê. Uhum. E há assim um contexto. Há um contexto grande à volta de Lotus, e neste caso foi a apresentação de um livro em que eu, mais uma vez, gostei de ver a reação das pessoas ao que se passou no palco, ver ali texto, música, ver uma apresentação dinâmica. Mas, recordação associada a isso, mais do que reação das pessoas, é o. Repare nesta palavra de Joaquim Luís, o timing. O momento escolhido pelas pessoas para entrar na sala onde foi a apresentação do livro. Porque, até foi tema de conversa aqui entre mim e o Quinzinho há pouco tempo. Claro que algumas terão tido o seu motivo, um azar, não encontravam um sítio da apresentação do livro. É que vocês estavam lá à frente na primeira fila, o Carlos e o Joaquim também estiveram lá, não devem ter percebido. A quantidade de pessoas que entrou... No fim. Não é no fim, mas no género fim, da terceira ou quarta música para o fim, ou seja, já na segunda metade, quase. A quantidade de pessoas foram entrar, e uma já, uma ou duas entraram já, mas quantidade não foram 3 ou 4, foi mais de 10 ou quase 20. Quantidade de pessoas que foram entrando, e algumas delas mesmo para ir na penúltima música, e eu estava lá, continuei as minhas vidas, e eu notei, mas ninguém notou que eu parei, eu nunca não parei por causa disso, mas eu estava a pensar, esta gente... Fora aqueles que, claro, é um imprevisto, acontece a todos, mas acho pouco provável que tenha acontecido a todos aqueles que entraram lá àquela hora. O quê? Pensa que está marcado para as 4 e começa às 4:30, chegam aqui quase às 5. É o hábito, é? É isso, não é, Joaquimzinho? É o português, o portuguesinho, neste caso, tem um hábito de... Não é para ser a horas, pois não. Mas isso a culpa é tua. Olha, nós aqui na Antena Web arranjamos emprego a muita gente. Porquê? Por exemplo, porque as pessoas... Está assim, eu vou entrar, eu vou fazer programa. Passado uma semana ou duas, é bom, tem que sair, eu arranjo emprego. Mas isto, pá, é com 20, 25 pessoas. Está bom, está. E eu sei. Mas, até certas reuniões que se fazem, já se fazem com convocatórias com meia hora de antecedência, porque para é tira começar, e queda para contar com aquelas pessoas que só chegam meia hora depois. É assim, eu dou... Olha, no domingo aconteceu isso. Eu até vim à porta, porque eram 4:05, 4:03. Era 4:03, até vim no relógio do presidente lá do sítio. E vim à porta para chamar a nossa vigilante cobradora e tudo. Mas o que é que se deu ali mais 3 minutos? Porque alguém já tinha chegado e foi estacionar mais à frente do carro e pronto. E aí deu-se... Mas eram 4:05, 6 ou 7, mas por aí mesmo, vamos lá começar. E depois quando vi aquela... É que em outras apresentações nunca tinha visto tantas pessoas a entrar. Já havia uma ou duas a entrar para aí 1/4 hora depois de começar, assim. Agora tanta gente entrar tão perto, já devia ser... Eu não estava a olhar para as horas, já devia ser 5 minutos. Quase se marca para as 10, é para aparecer à meia-noite. O Carlos Bonaparte... É, não tenho a noção do compromisso dos horários. Posso fazer uma pergunta, Nuno? Em que mundo é que vives? Essa tem direitos de autor. Tem. Tens de pagar. É verdade. É que... Mas eu tenho que me confessar aqui que eu sou violador. De quê? Dos direitos de autor? Exatamente. Por usar essa frase? Exatamente. É que as pessoas, mais uma vez digo, quando há imprevisto, e claro que acontece, okay. O carro furou, o filho está doente, ou pois a mãe precisa de alguma coisa. Nós agora... marcámos aqui a hora de estar aqui. E depois, quando saí de casa, a minha, o que é? Já vais? Sim, você chegou morando. Porque eu, desde miúdo, que me habituei a estar no sítio comprometido, com o tempo de antecedência, para precaver qualquer... E o assunto, na altura... Ou como dizia o João Pedro na Lenda da Fonte, a hora marcada... Isso foi um momento triste da emissão. Ai, o único. Ai. Como nós comentámos os dois, não em frente ao microfone, mas lá fora, ao chegar ao estúdio, acho que é um hábito das pessoas que já nasceram noutras décadas, não são velhotes, são mais experientes. Que eu falei até de um tio meu, tios, que é às 8, às 7h30 já estão lá, e, seja para trabalhar, seja para ver alguma coisa, já chegam lá antes da hora. Preferem esperar, não querem esperar meia hora nem uma hora, mas preferem esperar 10, 15 minutos. Não, mas eu prefiro. Tenho uma máxima comigo. Mas é engraçado ver essa noção de cumprir, de responsabilidade, que acho que vem em pessoas mais antigas do que as agora. Eu tenho... Já por causa disso a palavra já não me lembro. O meu computador. Não é. Não é isso. Eu prefiro que esperem... Que eu espero. Que eu esperar por mim uma hora, meia hora, duas horas. Do que os outros estarem 5 minutos à minha espera. Estar ali à minha espera e começo a ficar doente. O coração se acelera, então. É, mas não sei. Quando há imprevistos, está bem? Okay. Quando não há, quando é por desleixo e... Ah, vai, aquilo. Mas já é o hábito que se foi criando. Eu já contei isto umas poucas vezes. E depois ficam nicadas, para não dizer lixadas, ou para não dizer outra coisa. Quando chegam à porta de um teatro, vou dizer em condições, nesse aspecto, em condições, e a porta está fechada. Claro. Porque chegaram para um quarto de hora depois e queriam entrar e estar a estorbar quem já está ali atento ao silêncio. Não pode. Eu vou... Já me aconteceu. Eu vou dar dois exemplos. Mas eu posso dar um exemplo rápido? Diz lá que eu depois tenho dois. Podem aproveitar este exemplo para desligar os telemóveis. Começa o evento, foi nem 5 minutos depois... Lá está, foi alguém que chegou mais tarde. Já não ouviu essa parte. Foi alguém que já cresceu durante as músicas. Por exemplo, eu tive dois... Eu vi quem foi. Um momento, foi só um, que uma das vezes, quando eu estava a trabalhar longe de casa, nunca fiquei à porta para ir trabalhar. Chegava sempre com o tempo antes de Deus. Sim, porque é preciso explicar o contexto para quem não sabe. Conta à minha avó, que lá na fábrica dela e muitas outras, 5 minutos depois das 8 da manhã, faz conta, a porta fechava. Já perdi amanhã. Mas eu já nem ia por aí. Eu era mesmo por natureza. Houve uma vez que morava a 2 passos de casa e já não tive tal tempo de preparatório para chegar a coisa. Bastou um pequeno deslize, já cheguei com a porta fechada. Ora, isso marcou-me e não foi o jurar a mim próprio, mas já tinha metido isso na cabeça. Prefiro esperar do que chegar e dar com os nariz na porta. Literalmente. Sobretudo se fechassem quando chegasse. Mas depois conseguiu recuperar a minha trabalho ou perdeu-a mesmo? Nesse dia, claro. Recuperei porque eu não era dos pesados. E além de mais... Não era um rufia, não era malandro. E já a secção que eu estava a trabalhar nessa altura já era uma secção mais particular à parte e por conseguinte já tinha, não é que tivesse um estatuto, mas já era. Sim, já não era propriamente um estreante ali. Sim. Uhum. Olha, ia falar o Carlos, não ia? Não. Então está calado, vai-te embora. Já, se não vais falar no programa, não sei o que ainda ia fazer. Agora, passagem da Bíblia é muito relacionada com esta semana, que é a última, a semana maior, a última de Jesus enquanto vivo cá na Terra e tal. E tal, percebe? E tal. O ideal foi bom. E na parte do Novo Testamento, do 7º livro de João, há lá uma parte, não tenho aqui... João Evangelista. Não tenho aqui a Bíblia à frente, mas há lá uma parte em que os senhores doutores da altura, que hoje não existem, mas só na altura é que havia gente que era mais importante que os outros. Não, eram os fariseus, os doutores da lei, os príncipes e tal, os saduceus, não é mais fariseus, que viraram-se para o próprio Jesus e disseram, então, se és tu o Messias, então, tu, quem quer ser reconhecido, ou seja, quem quer ter fama, quem quer ser gente importante, Não fazes a coisa às escondidas, tem que se mostrar e tal. Isto é para, eu, para dar contexto daqui. Uma coisa que ainda hoje eu vi. Nós não temos noção, e mesmo eu conheço alguns casos, só deve ser para aí 0,1%, da quantidade de gente que, ou individualmente, ou em grupos, associações, instituições, sendo amadoras ou oficiais, fazem coisas muito belas. Belas, quer dizer, ou em termos de arte, seja o que for, ou em termos de ajudar o próximo, dar-se mesmo aos outros, dar-se, não é? Dar, também é dar o corpo, que é trabalhar para elas. Mas arranjar maneira de arranjar comida e alojamento. Nós não temos noção, em Portugal, e às vezes na nossa cidade, da quantidade de gente que há a fazer isso e que não é conhecida. Pois não. Mas nem querem. Pois não. Exatamente. Porque o verdadeiro, a verdadeira ação está fazer a coisa sem estar a fazer alarde. Sem aparecer na TV, eu não fui. Agora começar com o sino, olha, eu vou dar a isto, aquilo, eu vou. Até porque isso trazia, se calhar mais do que um inconveniente, mas eu lembro de um principal, que era os outros começarem-se a chegar, a colarem-se àquilo, porque já conheciam, e sem necessidade, ou iam para lá precisamente para colarem-se à fama, aqueles que iam para lá trabalhar ou tentar o trabalhar. Que não deixa de ser verdade, mesmo na igreja, seja na política, seja no futebol, muita gente junta-se a essas situações, não digo essas de andar, por exemplo, a distribuir coisas de noite, mas a certos atos que pratico, aí eu faço isto, aí eu pertenço àquilo. Há muitas pessoas assim, infelizmente. Para se mostrarem, exatamente. Eu acabei de vir hoje, há poucas horas, não vou dizer o nome, porque lá está, eles não é para serem conhecidos, não é que vou dizer, mas depois digam ao Dom Duarte onde é, no Porto. Muito perto de nós, um sítio que eu não conhecia até há poucos dias, e hoje fui lá e fiquei com gosto. Sítio que ajuda mulheres que foram vítimas ou de violência ou de maus-tratos até parte dos pais, ou que já nasceram em famílias, como ela, a senhora que falou comigo, desestruturada, como é que é? Destruturadas. Isso. Sem estrutura, já vem com um contexto familiar. Dão-lhe comida, dão-lhe salário, dão-lhe trabalho. Abriram um espaço até extra para fazer mais coisas para fora, para poderem sustentar o apoio a elas. E aí, quem é que conhece isso? Se eu disser um nome, ninguém sabe. Não. Mas gosto disso. Mas eu disse à mulher, eu gosto do que vocês fazem aqui. E gosto de ver a pessoa, por exemplo, que veio ter connosco, que é uma das mulheres lá, a humildade dela, mas sempre o cuidado de estar tudo no sítio e de parar, não sei o quê. Tem aquele espírito também de gratidão, mas ao mesmo tempo de entrega ao trabalho e dedicação. Essas gosto pessoas disso. Não é que são as santas, as beatas, não é beatas no sentido assim, de beatas de fazer o bem de beatificar. Porque há aquelas que vão para ali e depois eu cá para ir lá dentro, olha, sabes, aquele planinho fez aquilo. Agora, essas pessoas é que deviam ser elevadas. Mas elas não precisam nem querem. Não. É que é a história de quem quer ser reconhecido. Sou... Não é preciso ser reconhecido para fazer o bem. É quantidade de pessoas que cada anda aí e a gente não sabe. Carlos Bonaparte, também não falo. Tu não disseste mesmo. Nada a dizer. Não, por acaso, não tenho nada a dizer. Concordo em absoluto com aquilo que vocês disseram. Sim. Eu só estou, tenho uma coisa a dizer que vou protestar e aproveitar com esta coisa da Páscoa e o São Pedro deve lá estar também misturado. Vai chover. Vou protestar porque está muito calor e preciso de uma pinguinha de chuva. Mas vai chover. Oxalá que sim. Vai, então, é sério, antes da Páscoa vai chover. Ah, então ainda bem. Eles enganam-se às vezes. Mas segundo eles... É que ontem diziam que chovia a partir de 6 e hoje já dizia que não chovia a partir de 6, cá. Mas bem, havia ditado antigo. Mas isso resolve-se. Vai ficar um balde de água e a gente vai lá à casa. Mandas para o cara então, do... Então, Joaquim, tudo bem? Pomba! Um balde de água em cima. E depois limpas-me o chão? Sim. Com a língua. Com a língua ali. Maravilha. Mas antigamente havia um ditado. Havia um ditado que dizia: Carnaval na rua, Páscoa em casa. O carnaval em casa e Páscoa na rua. Sabes que a chuva, quando chovia no domingo antes do carnaval, sei que chovia. Ai, no dia do carnaval também chovia. E houve cortejos que foram cancelados. Por causa da chuva, sim. Estou-me a lembrar. Portanto, bem, é natural que esta... Se chover, é morrer à brava. Também eu. É só não se rei, sou eu. Tenho de andar. Tenho de andar, pois. Ora, para fechar, efeméride de hoje mesmo, o 11 de Abril, porque... Posso dizer uma efeméride? Ah, faz favor. Para mim, hoje é um dia muito dramático. Há 12 anos, por esta altura, eu estava no hospital inconsciente. 12. Problemas cardíacos. 2005. E esta foi uma data que mudou a minha vida. Pela primeira vez, telefonei a uma pessoa com quem na altura se desentendeu comigo e cortou relações comigo por uns 8 meses. E eu disse-lhe, eu posso morrer a qualquer momento. E não era exagero. Apesar de não ter acontecido, era uma situação de risco. E aquilo que eu disse, pronto, ela foi, aceitou voltar a falar comigo. Mas foi uma data marcante, porque os meus problemas cardíacos, que não são graves, mas naquela altura eram, agora estabilizaram, começaram precisamente no dia 11 de Abril de 2005. Indiretamente, tem a ver com a efeméride de hoje, que se assinala todos os anos a 11 de Abril e eu só sou hoje, eu vi na rádio. Porque hoje em dia há dia de tudo. Há o Dia Mundial da Orelha com Brinco, do Nariz em cima do olho, o Dia Mundial do Testículo... É o dia do comércio. Não, hoje não é. Não, hoje não. Sempre dia... Hoje assinala-se o Dia Mundial da Atividade Física. Nós, que somos uns três bons exemplares nessa situação, o que é que temos a ver sobre isto? Muitas caneladas por jogar à bola. Pratiquei isso. Isso é o canelas. Você jogou à bola? Oi, isso de que maneira? Ah, foi, não estou a ver jogar futebol. Não estou a ver fazer nada. Tu não viste as minhas fotografias? A jogar futebol, o Carlos também não viu, já viste? Por acaso já. Nunca viste. A jogar futebol, Joaquim Luís, muito bem. É a novidade, a notícia desta semana. Nós, no sítio onde morávamos, éramos tanta rapaziada, tanto que quando fomos à inspeção, fomos 30 e tal. Ah! Só daquela... Daquele grupo, assim, daquele meio. Sabes onde é. Então agora pergunto, há quantos? E daí a malta, não havia televisões, não havia isto, não havia. Nós tínhamos de nos desenrascar. E então fizemos uma equipa de futebol, nós. Depois jogávamos, chegámos a jogar com uma equipa de surdos dos mudos. Isso já falou. Já falou. Mas não pensei que não jogava, pensei que era o diretor, ou o diretor desportivo. Que é naquele tempo. O treinador. Joaquim Luís Futebol Clube. Éramos todos os diretores. Sim. Então pergunto, há quantos anos é que não faz atividade física? Sem ser entrar no carro e conduzir. A minha maior ginástica é entrar no carro e conduzir. Pronto. E fora isso? Já há 50 anos, não? Não, agora já faço menos. Eu antigamente ainda ia daqui a pé, não ia até ao Porto a pé, ia até à praça, até à Batalha. Sim, assim. Da caminhar. E depois dali, da Batalha, ia até se punhamos ao Marquês, ou até à Boa Vista. Ah, ia até à Batalha de Transporte e depois é que andava a pé. Depois, porque este caminho aqui de Gaia não me dizia. Sim. E então no Porto, eu ia por uma rua, ruelas e travessas. Carlos Bonaparte, outro exemplar belíssimo do nosso país de atividade física. Como é que vai? A barriga vai boa. Como é que tem andado esse running? Eu já emagreci. Grande runner. Exatamente. Eu já emagreci talvez uns 2 quilos. Ah, porquê? Porque comeste menos. Comi menos e comi de forma mais saudável. Eu também emagreci uns quilos. É, eu emagreci. Até ao final, estamos todos... Eu agora peso para aí 92 e 93, eu peso 95. Eu não, estou a falar a sério, pelo menos eu pesava para 95, eu peço 92, 93, pronto, já estou melhorzinho. Eu também. Se eu tivesse engordado mais 2 ou 3, era pior. Agora vou abrir um bocadinho da minha figura. Eu peço 52. Foi, 52. Mais um bocadinho, posso pegar um Joaquim. Porque tenho muita altura. 2 Joaquins eram um Carlos, quase. Quase. Quase. Eu quase fui a 104 quilos. Pesava. Pesava 49 quilos. Portanto, ouvintes e ouvintas, e noventos e noventas, vamos começar a fazer todos a atividade física. É verdade. Vamos embora. Vamos já correr daqui até melhor. Posso só dizer aqui uma coisa muito rápida? Faz favor, vamos embora. O que é que têm em comum as cartilhas do Benfica e do Sporting e os miúdos que partiram aquilo tudo lá no hotel em Torre de Molinos? Não sei. Ah, e já agora, o que é que elas têm em comum com o festival RTP da Canção? Também não sei. As três são grandes exemplos de overnoging. É isso. É isso. Overnoging. O Carlos, uma vez. Há um, não metas nojo. É um bocado. Não é o cúmulo, é o cúmulo de nojo. Há um mês o Carlos, durante o Festival da Canção, ouviu a Filomena Cautela dizer: isto é overwhelming. Eu não sei o que é ainda hoje, não me interessa. Ah, overwhelming é uma coisa, uma emoção para além do que ela estava à espera. Isto é maravilhoso. Para além do, isto, para além isto, do arco-íris. É, isto é maravilhoso, isto é uma coisa mesmo tremenda. Pronto, e para o Carlos ficou overnoging para gozar com a mulher. Bom, pronto, para a semana há mais. Também é tudo exemplos de overnoging. Grandes exemplos. Sim. Dia 18 de Abril. Sim, dia 18 de Abril. Já agora vou só contar. Temos efemérides nesse dia. Vou só contar com uma que eu, pelo menos, não me apercebi. Na Primeira Grande Guerra, onde estiveram muitos batalhões portugueses, na Batalha de Valise, não sei o quê, foi em 9 de Abril. Sim, eu ainda conheço um bocadinho da história do... Fez anteontem 100 anos, foi em 17. Sim. 1917 foi 100 anos. Os portugueses, sim, foi em 17. Fez 100 anos anteontem. Sim. Eu não ouvi falar nada disso. Não, eles não, não, isso é mentira. Como não dá dinheiro. Como não dá dinheiro. Isso é mentira. Desde o ano passado que a RTP até tem um coisa próprio só do centenário da entrada dos portugueses na Primeira Guerra Mundial. Na Flandres. Ah, então não diga isso, que até tem espaço próprio para isso. Vamos embora. Vamos embora. Fecha muito boa tarde. Ah, pois é, pois é. Até depois. O cara já ia embora sem fechar o programa. Isso fecha sozinho, não é? Coitadinho. Bom, aquela barriga fecha assim. Vamos lá ver o Barcelona ganhar as Juventus, eu acho que interessa. Até logo. Não, eu quero... Não interessa. Eu disse que o Dortmund seja campeão, se... Está bem. Está bem. Então, ouvintes, até para a semana. Deus.